Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje vai ser um programa em que vamos passar a revista a 4 semanas. Vamos ter música de segunda a domingo 4 vezes. Vocês vão já perceber o esquema do programa. E vamos iniciar com os germânicos Pink Cream 69 e a música Monday Again. Música retirada do álbum Games People Play. Para vocês, Pink Cream 69, Monday Again. I spent my weekend blasted out of my head. E após Pink Cream 69, ficamos com a carreira a solo do ex-vocalista dos Journey, Steve Perry, e ficamos com a música Tuesday Heartache. E terminamos esta primeira sequência com uma banda de rock and roll da Grã-Bretanha. Estou a falar-vos do Status Quo. E ficamos com a música April, Spring, Summer and Wednesdays. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciar esta sequência com os búlgaros Ahat. E vamos ficar com a música Bad Black Thursday. Para vocês, Ahat, Bad Black Thursday. Here. e após a Hat, ficamos com os brasileiros Rosa Tatuada e ficamos com a música Friday Night. Seguiu-se os norte-americanos Danger Danger, que aqui nos apareceram com uma música do seu primeiro álbum, o álbum Danger Danger, e ficamos com a música Saturday Night. E terminamos esta sequência com os Queen e a música Lazing on a Sunday Afternoon. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com os Taekito e a música Monday. Para vocês, Taekito Monday. She was a rider till a stranger came her way. Said he'd stay to be the father, and he was gone the next day. Seems like an awful lot of years got written for her. Harry's up in college with loans to be repaid, trying to live up to expectations and the promises he'd made. Sometimes it feels like a losing battle. No one knows what good will come from all this struggling that we've done. Sometimes less is so much more. Tell me, what's it all for? All I need is your heart. My head under the covers and wonder what's come over me. I stay here till this whole damn thing blows over. Will your job be here tomorrow? Will they sell it for a song? Will you be a good investment till something better comes along? All my friends are living in a state of frenzy. across the way. Now feel the wind blow outside my door. Meantime, I'm leaving my wife. Web Rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Taikito, ficamos com Lynyrd Skynyrd e uma das melhores baladas da sua carreira. Do primeiro álbum, Pronounced Lynyrd Skynyrd, ficamos com a música Tuesday's Gone. E terminamos esta sequência de baladas com Stairway e a música Black Wednesday Morning. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock. E vamos iniciar esta sequência com os Vanity Inc. e a música Fine by Thursday. Para vocês, Vanity Inc. Fine by Thursday. In I can feel the past days in my bones. Pay the price in the coma, home alone. E após Vanity Inc., ficamos com The Darkness e a música Friday Night, música retirada do álbum Permission to Land. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os noruegueses Stage Dolls. E do álbum Always, vamos ficar com a música Saturday Night. Para vocês, Stage Dolls, Saturday Night. You live. I'm talking about. e após Stage Dolls ficamos com outra banda de hard rock melódico. Estou a falar-vos dos canadianos Honeymoon Suite e ficamos com a música Sunday Morning. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciar esta sequência com o The Richie Zito Project, projeto idealizado por Richie Zito, e vamos ficar com a música Blue Monday. Para vocês, The Richie Zito Project, Avalon, Blue Monday. Blue Monday morning coming down, lost in your sheets somewhere downtown. Call me twice. suddenly and silent sinks into my life with a little smile. Keeps me alive when it hits me like a bolt from the blue. Should I let it go? Like a warm day after winter, melting the ice, river and the tempest above in the night. Captain Heaven, please help me make it alive. The Rich Zito Project, ficamos com os Asphalt Ballet e ficamos com a música Tuesday's Rain. Continuamos com Shotgun Wedding e a música Wednesday 9 PM e terminamos esta sequência com os Sick Vic e a música Thursday Nights. E vamos agora para uma nova sequência de baladas e vamos iniciá-la com os The Black Crowes. Para vocês, The Black Crowes, Good Friday. tight, let's go to bed. Don't forget to turn out the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring to see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book we can read up alone. And try to get it on like once before, when people stared in Jagger's eyes and scored like the video films we saw. His name was always Buddy, and he'd shrug and ask to stay, and she'd sigh like Twig the Wonder Kid. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após The Black Crowes, ficamos com os Def Leppard e a música Driving Saturday, música retirada do álbum The Covers, o álbum Yeah. E esta é uma cover original de David Bowie. E terminamos esta sequência com os Rain e a música Sentimental Sunday. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock. E vamos iniciar a sequência com os canadianos Helix. E do álbum Vagabond Bones, vamos ficar com a música Monday Morning Meltdown. Para vocês, Helix, Monday Morning Meltdown. So turn out the lights. It's a Monday morning meltdown. shook off. Nesta penúltima sequência do nosso Riff Service, após Helix, ficamos com os escoceses Nazareth e a música Ruby Tuesday, música que aqui é um cover original dos The Rolling Stones. Continuamos a sequência com a canadiana Seth Jordan e a música What's Wednesday Want. E terminamos esta penúltima sequência com o Steel Seal e a música Holy Thursday. E o Steel Seal são uma banda que são bastante influenciada por Yngwie Malmsteen e pelos Royal Hunt, naquele estilo power metal ou neoclássico. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com os Autograph. E do álbum Sign In Please, vamos ficar com a música Friday. Para vocês, Autograph Friday. All the girls standing on the street, and crying.

E é com Temple Balls que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos a última sequência com os Autograph e a música Friday. Continuamos com os Survivor e do álbum Premonition. Ficamos com a música Take You on a Saturday. E terminamos com os Temple Balls e a música Six Ways to Sunday. Aproveito desde já para dizer que a partir de agora o Riff Service vai ser emitido todas as quintas-feiras a partir das 22 horas. Portanto, apenas muda o dia da semana em que o Riff Service é emitido. Deixo-vos a todos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! walking the fine line between pagan and Christian. You got Thank you.